Graça e paz, irmãos e irmãs, vamos compartilhar nossa devocional no livro de Amós, no capítulo 3. Vamos avançando nesse profeta do Senhor, com esse profeta do Senhor, chamado de profeta boiadeiro, não era um teólogo. Da escola dos profetas, não era um profeta da corte, era um camponês e Deus o levantou. Ele era da região sul, do Reino do Sul, e Deus o levantou como profeta lá no Reino do Norte, principalmente com as 10 tribos do Reino do Norte e também. O levantou para ser voz do Senhor em Judá, Israel e Judá. Muito bem, faremos da seguinte maneira: nós vamos ler o texto devocional enviado pelo nosso irmão Everson, e logo em seguida faremos a leitura do texto com o destaque para três elementos que estão presentes no texto que são muito importantes, tá bem? Vamos ler a mensagem que recebemos. Nunca se esqueça que Deus te escolheu, te capacitou para enfrentar qualquer desafio. Deus te deu talentos únicos, habilidades especiais e uma força interior que você nem imagina possuir. Confie, saiba que com fé e determinação você é capaz de alcançar grandes feitos. Deus nunca nos dá um fardo maior do que poderíamos carregar. Você é mais forte do que pensa, e a mão de Deus sempre estará guiando os seus passos. Nos desejou bênção. Nós o abençoamos também e abençoamos a todos os irmãos em nome de Jesus. Louvado seja Deus por essa palavra muito apropriada para o capítulo 3 de Amós. Muito apropriada. O povo de Deus, aí Reino do Norte e Reino do Sul, posso dizer, como um todo, povo de Israel e Judá, recebeu bênção de Deus, recebeu dom, recebeu talento, recebeu a escolha do Senhor para dar um testemunho às nações. Foi chamado de primogênito das nações, a primeira nação escolhida para declarar ao universo, ao mundo inteiro, na verdade, o universo, o Senhor manifesta a sua glória, mas ao mundo inteiro, a todos os outros povos, que o Deus eterno, único, invisível, criador e libertador é o Deus que deve ser adorado. Eles receberam essa bênção da escolha de Deus, da aliança que foi feita com Abraão e aí os seus descendentes. Deus agiu com mão poderosa ao libertá-los no Egito. Depois, em toda a sua história, Deus abençoou poderosamente, como diz esse texto devocional. Eu acho que em algum momento eles não. Em algum momento eles perderam a perspectiva do que de fato estava em suas mãos. De tudo que estava em suas mãos. Foram várias épocas, foram várias situações, sim, mas quero dizer, no geral, pensando como o povo dentro da história, o povo de Deus dentro na história, em meio à história, perdeu essa perspectiva de universalidade, de universalismo, de fazer conhecidas entre as nações o testemunho do Senhor, e por causa disso, por ter perdido essa perspectiva, foi se corrompendo, foi se corrompendo, foi se corrompendo, e o Senhor entrou com juízo. O Senhor é o justo juiz. E pecar contra o Senhor, ele que é o Criador, ele que é o sustentador, é a palavra que cria, é a palavra que traz vida e sustenta o universo, pecar contra ele significa pecar contra, a ordem de todo o universo. Aí sim. Porque você está pecando contra o Senhor do universo. Você, a sua transgressão acaba afetando. No caso de Israel, afetava o testemunho, deixavam de ser um testemunho vivo de que Deus é o Senhor e agiam como outros povos. Nesse caso, Deus entrou como juiz. Todas as vezes que foram necessárias, ele entrou como justo juiz e disciplinou o seu povo. Como um pai disciplina o seu filho, como hoje nós não podemos ser omissos e deixar que pessoas que estão sob a nossa autoridade fiquem sem disciplina. Sem a devida correção, Deus não é omisso. Ele não permitiu que o povo ficasse sem a devida correção, agiu como justo juiz, e como justo juiz que mantém o mundo em ordem, o universo em ordem, ele permitiu que Israel sofresse, então, por causa do seu próprio pecado. Para também chamar a atenção para que eles pudessem voltar para o pacto, para a aliança que foi feita milênios atrás, né? Muitos anos atrás, perdão, muitos anos antes. Então, é muito importante esse texto. E mais uma vez, um reforço para você de como Deus escolheu Israel como processo, com um propósito muito definido de que Israel desse testemunho às nações. Não era só para receber a bênção, não era só para receber a aliança. Era para ser um testemunho às nações. Em muitos momentos houve esse testemunho, temos aí na Bíblia maravilhosos testemunhos, mas em muitos momentos o testemunho deixou de ser dado e por causa disso, então, sofreram as consequências, mostrando que o nosso Pai amoroso não se omite e ele entra com justiça. Com juízo e condena o pecado e trata do pecador sem qualquer privilégio pelo fato de serem o seu povo, não. Ele condena o pecado e trata o pecador. Muito bem, vamos então ouvir o texto de Amós, capítulo 3, e fazer esses três pequenos destaques. Ó povo de Israel, escutai atentamente o que Yahvé Elohim, Deus, fala contra vós, contra toda essa casa que tirei do Egito. Atentai para o fato de que eu escolhi tão somente vós, entre todas as famílias da terra, por isso eu mesmo vos castigarei por todas as malignidades que cometestes. O versículo 2 já trata o todo e trata o primeiro ponto de modo inequívoco, de modo claro. Atentem vocês para o seguinte fato: Eu escolhi vocês entre todas as famílias da terra com um objetivo, para que vocês dessem o testemunho. Vocês pararam de dar o testemunho, se corromperam, então eu mesmo vos castigarei por todas as malignidades que cometestes. Ponto 1. Deus chama com um propósito, capacita, dá um dom, um talento, no caso aqui uma escolha, uma vocação, mas isso tem uma responsabilidade envolvida. Você não recebe a quem muito foi dado, diz a palavra, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Você não recebe uma aliança como essa com o próprio Deus, sem uma responsabilidade juntamente com a escolha, juntamente com a bênção. Você recebe a bênção, a escolha, a vocação, tudo isso, mas há uma responsabilidade que você tem. Então, nesse caso aqui, toda a casa ou família, dependendo da sua tradução, de Israel, significa as 12 tribos. Aqui a palavra foi para todo o povo de Israel, as 12 tribos, agora divididas apenas entre duas nações. E no futuro próximo, apenas em um remanescente perdoado. Aqui já trata o terceiro item que eu vou destacar, né? Sempre há um remanescente. Mesmo quando a gente vê um movimento, ao longo da história, muitos movimentos cresceram, depois se institucionalizaram e depois murcharam, mas sobram remanescentes. E Deus vai utilizar esses remanescentes para acender a chama novamente, chama do seu espírito. O fato do Senhor Deus ter escolhido Israel, de ter-lhe conferido a honra do sacerdócio e a grandeza da Torá, a lei, tornou o povo duplamente responsável. Então, esse é o primeiro ponto. O povo de Israel foi escolhido, mas foi escolhido com uma responsabilidade perante Yahvé, o Senhor. Por isso, o amor de Deus se revelou em julgamento e disciplina. A quem mais bênçãos e privilégios é dado, mais é exigido. Nós, irmãos e irmãs, estamos hoje na igreja com o privilégio de termos sido resgatados pelo Senhor Jesus, ótimo, maravilhoso privilégio, mas algo é exigido de cada um de nós, que mantenhamos a chama acesa, o testemunho de que Deus é Criador e Libertador por toda a nossa vida. Não adianta você dizer, ah, eu dei o testemunho 30 anos, ou 40 anos, ou 50 anos, ou 60 anos. Não. Enquanto você viver, a sua vida foi agraciada com um presente. Deus tocou no seu coração, o Espírito te convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, recebeu essa graça bendita. Agora, recebeu também, além do privilégio, uma responsabilidade. Uma responsabilidade de testemunhar. Então não se omita, porque esse testemunho será exigido por Deus. O Senhor exige prestação de contas do seu povo por causa dos pecados. E esse é um pecado, pecado da falta de testemunho, né? Concreto. Não adianta dizer, ah, eu sou bonzinho lá no lugar onde eu trabalho. Não, não é. Bonzinho, até um ateu pode ser bonzinho lá. É para dar um testemunho de que Deus é o Senhor. Então o Senhor exige prestação de contas do seu povo por causa dos pecados. Aqui o Senhor fala na primeira pessoa do singular e fala mais diretamente. O poder e a prosperidade que Israel ainda possuía deixavam-no acomodado no que se refere à condição especial. Ah, Somos o povo de Deus, somos o povo de Israel. Isso é uma verdade, no passado e até o presente, né? Um certo status, né? De nós somos o povo escolhido por Deus. Mas isso não percebe-se só em Israel, não. Percebe-se também agora com a noiva de Cristo, com a igreja. Ah, nós somos a igreja do Senhor Jesus, o povo que foi agraciado, que recebeu a salvação na cruz do Calvário. Aliás, recebemos antes da fundação do mundo. Oh, quão especial nós somos! É verdade. Somos especiais, somos povo escolhido por Deus, mas o povo de Israel recebeu uma advertência marcial quanto às suas responsabilidades já esquecidas há muito tempo, e nós também poderemos ser advertidos da mesma maneira. O povo de Israel recebeu essa advertência de vida ou morte, mas que estiveram incluídos nos privilégios que receberam. Então, recebeu o privilégio? Recebeu, mas recebeu uma responsabilidade. Ponto 1. Você recebeu a bênção de Deus de estar vivo? Recebeu a bênção de ter sido salvo? Recebeu tudo que recebeu de Deus, ter sido criado por Ele, ter sido liberto por Ele? Ótimo, maravilhoso. Agora, nós, eu também, agora nós somos agraciados e ao mesmo tempo convocados para mantermos um testemunho de que Ele é o Criador e o Libertador do universo, o justo juiz, o Senhor de toda a inspiração dos Salmos, de toda a sabedoria dos Provérbios, de Eclesiastes. O Senhor, o Espírito da profecia, Ele está sobre nós? Sim. Fez a nossa vida o tabernáculo da sua habitação? Sim. Que graça que nós não podemos nem descrever. Que graça maravilhosa essa. Mas isso vem acompanhado de uma responsabilidade. Não podemos viver como aqueles que não têm Deus vivem. Se nós estamos vivendo como os que não têm Deus vivem, então qual é a diferença? Você só vai ficar com status? E um status mentiroso, porque você vai sair da presença dele. É, mas eu ainda estou na igreja, eu fiz profissão de fé, ou outros, né? Eu fui batizado, e nossa, eu, né, fui criado na igreja, vivi na igreja. Então você fica com status de quem está salvo, independente de qualquer comprometimento de obra, de qualquer comprometimento missionário, está salvo, está justificado, agora muito bem, obrigado, nós somos o povo escolhido. Meu irmão, minha irmã, não caia nessa mentira. Esse é o primeiro passo que você está dando para cair num abismo, e um abismo chama outro abismo. Privilégios de Deus, aliança com Deus, graça de Deus, vem acompanhados de responsabilidade para com o testemunho. Responsabilidade concreta para com o testemunho de que o Senhor é quem é. Tá bem? Testemunho missionário. Primeiro, testemunho de vida. E segundo, testemunho missionário, ou seja, uma ação mais prática para que outros possam conhecê-lo. Aleluia. Primeiro ponto. Está claro. Foram chamados, povo de Israel, mas agora estão sendo castigados, serão castigados. Por quê? Porque foram chamados e ficaram só com status de ser povo de Deus. Então, lição 1. Você foi chamado, mas não adormeça somente com status. Você tem uma responsabilidade também. Segunda lição, versículo 3. Esse texto é para memorizar. Ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não tiverem acordo. em algumas traduções, poderão andar juntos dois. Dois poderão andar juntos se não houver entre eles acordo. Segunda lição é para memorizar. Ora, Deus Santo não vai andar junto, em termos de comunhão, com as trevas, com o inferno. Da mesma maneira, nós, povo de Deus, não podemos andar junto com aquilo que é totalmente contrário à vontade de Deus. Aí você vai dizer, mas como é que nós vamos fazer missão? Não, nós vamos fazer missão vivendo uma vida diferente, passando por uma nova mente, um novo coração, um novo sentir, pensar com a mente de Cristo, sentir como Cristo sentiu, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Filipenses 2, Romanos 12. Então nós vamos ser diferentes, nós vamos ser diferentes e, como ação missionária, nós vamos nos aproximar das pessoas, mas vamos nos aproximar, primeiro, sendo diferentes no modo de ser e agir, e também nós vamos ser diferentes porque nós temos uma mensagem a anunciar. Ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não tiverem de acordo. Eu repito essa palavra. O Senhor estaria feliz caminhando com o inferno? Não. Ele é santo, santo, santo. Ele não vai se juntar com o inferno, que é pecado, pecado e pecado. Assim como o Senhor, nós também. O povo de Israel, Deus está chamando a atenção. Podem andar juntos dois se não há acordo entre eles? Não, não podem. Então por que vocês se juntaram e praticam as mesmas coisas que eles? Porque vocês se transformaram em pessoas como eles. Então, irmãos, uma responsabilidade grande. Eu não vou me alongar nisso, mas eu já atendi tantos casos, tantos casos, desde o primeiro ministério, ainda como seminarista, de pessoas que começam a namorar, um tendo a fé com uma outra pessoa que não tem a fé. E, em geral, em regra, o que acontece é que isso não dá bom resultado. E quando isso é um casamento, depois, às vezes, a pessoa que tinha fé sofre a vida inteira, porque o cônjuge não tem a fé, depois sofre na criação dos filhos. Isso quando não acontece o contrário da pessoa que era da fé por causa dessa falta de motivação familiar e dos costumes que são introduzidos pela outra pessoa do casal ou pelos filhos que vêm, a pessoa acaba caindo. Caindo, saindo da presença de Deus e indo viver como o seu cônjuge vivia, ou a sua, né, esposa vivia. Então, mas são tantos casos que eu realmente não teria tempo. Aqui poderia driblar a questão de dizer nomes, essas coisas, e contar casos reais, mas levaria muito tempo. Outra área onde isso é muito presente é em sociedade. Eu não sei como os irmãos não acordam para o fato de realizarem sociedade com pessoas que não são da fé e depois quebram a cara uma vez, e quebra a segunda, e quebra a terceira, e vai de quebradeira em quebradeira. Ah, mas há um caso onde a pessoa era da fé e o outro não era da fé e o outro foi ganho para Jesus. Irmãos, isso nunca pode ser um motivo para nós ou nos casarmos ou nos associarmos, fazermos uma sociedade e assim por diante. Nunca pode ser o motivo. Porque a palavra está dizendo: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. E se não há acordo com relação a Deus, é, mas felizmente para mim eu fiz a sociedade, deu tudo certo, me aposentei, 40 anos de sociedade, nunca fui prejudicado, meu sócio era idôneo. Ótimo, mas essa não é a regra. Ótimo para você, mas eu quero dizer, não é a regra. Ótimo no sentido de que você não veio perder a fé e nem perder as suas economias. Mas eu quero dizer que nem era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você ganhasse outros sócios, empresários para Jesus, mas não se fazendo sócio com eles. Porque certamente, em alguns momentos, não houve concordância com relação à questão de culto, por exemplo, dentro da sua sociedade. E estou falando de culto, mas utilizar a sociedade para uma evangelização, nem pensar e outras coisas mais. Então, essa é a segunda lição hoje. Deus está falando para Israel: duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não tiverem acordo. Onde vocês estão indo, meu povo? Onde vocês estão indo, meus filhos? Vocês estão indo caminhar com eles. E se vocês estão indo caminhar com eles, vocês vão acabar vivendo como eles. Essa é a regra. E você tem que memorizar Amós 3:3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. E agora o texto vai consolidar: o leão rugirá na floresta sem que tenha uma presa em vista? O leão novo ruge em sua toca, se nada caçou? Cai o pássaro numa arapuca que não foi armada? Será que uma armadilha se desarma sem que nada tenha ficado preso dentro dela? Olha o Senhor falando através da boca de Amós, hein? Alguém tocará, do profeta Amós, alguém tocará o chofar, a trombeta, na cidade, sem que o povo se assuste e fique preocupado? Pode ocorrer alguma desgraça na cidade sem que o próprio Yahvé tenha ordenado? Com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Outro versículo para memorizar. Terceira lição de hoje. Primeiro, junto com uma aliança e com uma dádiva de Deus, um dom, um talento, vem uma responsabilidade. Segundo, não é para caminhar com quem não há acordo espiritual. Meu Pai do céu, e os pais e as mães estão fazendo o quê? E os avós? Agora começa a orar, né? Porque o filho, a filha, a sobrinha, o neto, a neta, né? Já casou e agora começa a orar. Porque ele está correndo, ela está correndo um sério risco de vida eterna. Comece a orar para que a pessoa com quem se associou venha levá-lo ou levá-la à perdição. E ore para que haja conversão. Ah, não, mas a pessoa já mostrou que está. É boa de diálogo, é bom de diálogo, está disposto até a fazer a profissão de fé. Irmãos, parem com essa bobagem, com esse cursinho que às vezes é feito com, né, também chamado de catequese na Igreja Católica, com 3, 4 aulas de preparação, a pessoa entende ali um princípio ou outro bem rudimentar e faz a sua profissão de fé. Eu quero te dizer, não precisamos gastar 3 anos, como era feito com a didaquê. Não, não precisamos gastar 3 anos. Mas é preciso que as pessoas sejam convertidas de fato. E se elas forem convertidas de fato, elas não vão fazer isso. Segundo ponto. Terceiro, Deus não faz nada aqui na terra sem antes avisar aos seus profetas. Deus não fez nada sem antes avisar aos seus escolhidos ao longo da história. Não é porque ele não possa fazer. Ele criou o universo do absolutamente nada. Ele pode fazer o que quiser, quando quiser e como quiser. É que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, terceiro aprendizado, né? Com certeza Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio a seus servos escolhidos, os profetas. Deus vai falar conosco, vai usar homens escolhidos por ele, homens ou mulheres escolhidos por ele como profetas, para que ele realize aquilo que ele vai realizar. Ele não vai fazer nada, porque é desejo dele. O desejo dele é não fazer nada sem contar para um remanescente, para um que permaneceu fiel. O desejo dele, que não precisa dar satisfação a ninguém, é ter relacionamento conosco e contar o que vai acontecer. Por isso que eu dei outro dia aqui um testemunho, não sei se foi ontem ou antes de ontem, que eu disse que uma profeta teve uma visão extraordinária da volta de Jesus, testificou no meu espírito, e eu sei que isso está acontecendo, já nos preparando para uma última grande perseguição. Veja, dois sinais estão lado a lado para acontecer agora, agora. Já podem estar começando a acontecer sem que eu mesmo tenha clareza, mas em vários lugares do mundo. Um último grande avivamento espiritual para definir quem é de Deus mesmo e quem não é, quem só tem o nome. Um último grande avivamento espiritual e uma última grande perseguição da igreja. Um último grande avivamento e uma última grande perseguição da igreja. Nessa ordem, pastor, nessa ordem, porque se o Senhor não avivar a igreja nem segura, não aguenta, não segura onda, não se mantém em pé. Nem os que estão em pé se mantêm em pé na última grande perseguição, que já é uma obra do maligno mesmo. Do anticristo, da besta, do falso profeta. Então, o Senhor, terceira lição de hoje, o Senhor fala com Israel: eu não estou realizando nada, não vou realizar nada, sem primeiro revelar para Amós o que eu vou fazer com vocês. Traduzindo aqui, tá bem? E aí ele continua falando através de Amós, versículo 8: ora, o leão rugiu, quem não temerá? Ah, Senhor, derrama temor sobre a tua igreja. O leão rugiu. Tem dois leões, né? O verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. E ele está rugindo. Quem não temerá quando ele se manifestar? E aquele que quer ser como um leão, ele vai rugir também, mas é para abocanhar os cristãos. Então, ora, o leão rugiu. Quem não temerá? Yahvé Adonai, Deus soberano, falou: quem não profetizará as suas palavras? Essa palavra vai correr, meus irmãos. Quer queiramos, quer não queiramos. Por esse pregador ou por outros milhares, milhares de homens fiéis, homens e mulheres fiéis a Deus em todo o mundo, essa palavra vai correr, já está correndo. O leão rugiu, quem não temerá? Yahvé Adonai, Deus soberano, falou: quem não profetizará as suas palavras? Sendo assim, proclamai nas fortalezas de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria. Está lá ao norte, tá? De Israel, a fim de observardes os grandes tumultos que ocorrem ali, e quanta opressão existe no meio do seu povo. Eis que eles não sabem agir de acordo com o direito. Afirma o Senhor: essa gente que acumula em seus palácios o que roubam e saqueiam? Portanto, assim declara Yahvé, o soberano: um inimigo cercará toda a tua terra, destruirá as tuas fortalezas e saqueará os teus palácios. Ai daqueles que estão roubando o povo ao longo dos séculos e milênios, o sangue de quanta gente já foi derramado, sangue dos mártires da Igreja Cristã, e depois o sangue de muitos oprimidos que foram saqueados, que foram roubados. Esse sangue clama da terra. Mas o Senhor anuncia: ai dos que viveram para isso, para construir palácios e fortalezas, porque eu destruirei as tuas fortalezas e saquearei os teus palácios. Assim afirma o Senhor, do mesmo modo, versículo 12, como um pastor consegue salvar da boca de um leão faminto apenas duas pernas. Só conseguiu salvar duas pernas. E uma orelha de sua ovelha, então morreu, né? Morreu. Mas ele conseguiu pegar só um pedacinho, duas pernas e uma orelha da sua ovelha. Assim também serão livrados apenas alguns israelitas que moram em Samaria, com um pedaço do leito e da almofada de Damasco. Irmãos, irmãos, irmãos, irmãs, irmãs, em nome de Jesus, o Senhor está à porta e bate. E quando vier, o inimigo causará a última destruição, né? Uma última perseguição, e depois o juízo final do Senhor, o próprio Senhor, vai pôr a mão sobre aqueles que se disseram cristãos, mas de fato viveram em acordo, em sociedade com quem não é. Viveram em sociedade com quem não é. E com a anuência da família. E com a anuência dos amigos. E com a anuência, às vezes, até da igreja. Que a igreja vai ficando, né? Tranquilo, flexível. Tal. Só tem que proibir algumas coisinhas. Essas são escolhidas, né? A prostituta, né? A prostituição, a cachaça lá no boteco. Isso aí todo mundo então vai falar dessas coisas, mas nada. Com a anuência de todo mundo. Irmãos, irmãs, o pastor vai salvar um pouco do que um leão faminto atacou na ovelha. Então prestem atenção, ainda sobram, já foi dito nos três elementos, ainda sobram os remanescentes. Ainda sobram os remanescentes, um pedaço do corpo, mas haverá morte. Morte por perseguição do maligno, morte pelo juízo severo e inegociável do Senhor. O que nós estamos falando aqui diz respeito à vida eterna ou morte eterna. Eu não sei como é que alguém consegue dormir com um barulho desse, sem viver na busca da santidade plena e sem viver na busca de uma ação missionária plena e de uma ação social plena e tudo pleno. Porque o leão está aí faminto. E os dois leões, eu ouso dizer aqui, tanto o leão da tribo de Judá, a hora que ele rugir, ele vai salvar, ele vem para salvar, mas também o falso será desmascarado, mesmo dentro da casa. Olha Deus tratando Israel. Se ele tratou Israel, por que que não vai tratar a igreja? E o outro leão, aquele que se finge de leão, quer ser leão, mas não é. Não é, não é nada. É um totozinho que Deus está usando e permitindo. Mas ele vai fazer algum estrago. Tem feito estrago na vida das pessoas. O pior estrago é a decisão das próprias pessoas de não querer a Deus. Sim, a decisão delas. Um outro grande estrago é uma civilização toda que se afasta da presença de Deus. É o mundo. né? E o outro estrago é o que esse, com aparência de poderoso, vai fazer também contra a igreja. E nós temos que então nos preparar agora para dois momentos, para um último grande avivamento, onde a gente saia de fato bradando em alta voz: somos cristãos e Deus é o Senhor. E ele é o Criador, o Libertador, o Justo Juiz. E por outro lado, nos preparemos para um momento de grande perseguição à Igreja verdadeira. Versículo 13: Ouvi e protestai contra a linhagem de Jacó, diz Yahvé Adonai Elohim, o Senhor, o Deus dos exércitos. Olha aqui, ó. Eu falei, quem quiser, ouça a mensagem de ontem. Deus trata a casa. Quem trata da casa é ele. E ele trata a casa. Ouvi protestai contra a linhagem de Jacó, diz Yahvé Adonai Elohim, o Senhor dos Exércitos. É o Senhor quem está protestando contra o seu próprio povo. Estão vendo? Porque o seu próprio povo recebeu uma aliança maravilhosa, mas não assumiu a responsabilidade de testemunhar para o mundo inteiro. Em segundo lugar, fez sociedade, o casamento, ou seja o que for, com quem não era da mesma fé. Em terceiro lugar, o Senhor não vai fazer nada sem antes avisar. Ele está avisando. Ele está avisando, é para já. Pastor, e se esse para já for daqui a 15 anos e 20 anos, o senhor já tiver até morrido? Irmão, irmã, o meu dever é dizer a você que a igreja primitiva em Tessalônica, e depois Jerusalém veio a concordar também, no ano 50, 20 anos depois da morte do Senhor, 15 anos, 15 a 20 anos, já via todos os sinais escatológicos preparados para a volta do Senhor. Se eles viam há 2.000 anos atrás, o que eu posso dizer para você, se não está chegando a hora, a qualquer momento, ou é agora, ou daqui a um minuto, ou daqui a um ano, eu não sei, mas o que eu sei é: preparemo-nos com um grande avivamento, buscando um grande avivamento, para que nós possamos resistir no dia mau. Porque o Senhor vai protestar e vai dizer três coisas, estou dizendo no texto. Primeiro, eu escolhi vocês, salvei vocês, fiz de vocês a minha nova Israel, a igreja. Agora, eu queria de vocês a retribuição em lealdade, em testemunho de vida e em testemunho missionário. Segundo, era para não fazer acordo ou sociedade com quem não é da fé. Eu deixei isso claro. Terceiro, eu não fiz nada, ninguém diga que não foi avisado, porque eu não fiz nada sem avisar meu povo. Lendo do 13 ao 15 e encerrando essa nossa devocional nesse após o fim do sábado, né, no pôr do sol. Ouvi protestai contra a linhagem de Jacó, diz Yahvé Adonai Elohim, o Senhor, o Deus dos exércitos, no dia em que eu castigar Israel por causa dos seus erros e pecados, arrebentarei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e jogadas no chão. Derrubarei a casa de inverno, juntamente com a casa de verão, as casas adornadas de marfim serão igualmente destruídas e as mansões ficarão completamente arrasadas e desaparecerão. Garante Yahvé o Senhor. Pastor, isso aconteceu? Irmão, irmã, uma informação para o novo na fé. Os outros todos sabem. Aconteceu, o reino do norte veio ao chão. Primeiro, o reino do norte foi absolutamente derrubado, sucumbiu. E o reino do sul, pastor, veio ao chão também, depois do reino do norte, O reino do sul, Judá, veio ao chão também com Nabucodonosor, e eles foram levados para um exílio. Não sobrou nada, não sobrou nada. Tanto que 70 anos depois teve que se mandar alguém para reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir as portas. Está numa ministração que eu fiz aí no canal. Preste atenção, isso é muito importante. Veio tudo ao chão. Quando Deus fala que ia castigar, quando Deus falou que ia castigar Israel por causa dos pecados, ele disse: eu vou arrebentar. E depois, eu vou derrubar. Olha os verbos. Eu vou derrubar. E está falando aqui também das mansões, né? Daqueles que roubavam e oprimiam e saqueavam os mais pobres. Então, veja, o juízo de Deus é terrível. Recomendo a leitura do livro Pecador nas Mãos de um Deus Irado. Vou recomendar 100 vezes Um Pecador nas Mãos de um Deus Irado. Jonathan Edwards. Não pode deixar de ler. Simplesmente não pode. Ah, mas tem essa linha tal, aquela linha tal. Não, não. Foca no que é imprescindível ali. Foca no que é imprescindível. De que o Senhor está nos chamando. Até quando fazemos essa leitura profética, agora, depois de ser abençoado com tantos livros bíblicos, de falar de 1ª, 2ª e 3ª João, Deus me chama a falar sobre Amós. Foi Deus quem me falou. Não foi você, não foi a minha esposa, não foi alguém que me influenciou, não foi pelo número de capítulos, não, porque tinha livro ou maior, se fosse para pegar os grandes, ou menor, se fosse para pegar os pequenos. Não, é o Senhor quem fala. E ele falou porque é hora de estabelecer na casa do Senhor, na igreja, o justo juízo. Trazer uma palavra de justiça, do justo juiz. E ele diz assim: contra a sua casa eu vou arrebentar e eu vou derrubar tudo. Para quem está se alicerçando nas riquezas e nas coisas passageiras, eu arrebento e derrubo tudo. Eu quero de vocês a lealdade e a volta ao pacto. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, que você se lembre de 3 pontos. Primeiro, Deus te chama, te enche de bênção, inunda de bênção, mas convoca para uma postura de lealdade. Segundo, diz claramente que você, luz, não pode misturar com trevas em situação alguma. Só na ação missionária, mas não praticando as trevas, abordando, evangelizando, só nesse caso, acudindo, né? E terceiro, o Senhor não faz nada sem antes avisar o seu povo. Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra cale fundo no seu coração e some-se às palavras que você vai receber amanhã na sua igreja local, na sua denominação. E se você não puder ir amanhã, por algum motivo, que Deus use essa palavra para falar profundamente ao seu coração. Porque vem aí o último grande avivamento e vem aí uma última grande perseguição. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder, a santidade, a santidade, a santidade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém, amém.